carteira. Talvez acesso de insensatez. Talvez porque já passou das seis. De tão esgotada, decidi subir, voltar. Desisti de perguntar tanta pergunta tola. A solidão do amor é uma solidão tão boa. Quem ama, ama o amor e não outra pessoa. Talvez seja só a primeira vez. Talvez seja só a segunda. Talvez acesso de insensatez. Talvez porque já passou das seis. Talvez seja só a primeira vez. Talvez seja só a segunda-feira. Talvez acesso de insensatez. Talvez porque já passou das seis. Primeira vez, talvez seja só a segunda.